Vem ver, meu boi, que veio do Rio de Janeiro. Vem ver, meu boi, que veio do Rio de Janeiro. Nossa beleza do gato que está tirando em primeiro. Nossa beleza do gato que está tirando em primeiro. Campo no